Só estudei em escola experimental. Meu pai era surfista profissional. Minha mãe fazia mapa astral legal. Minha mãe fazia mapa astral. Passei a infância em Cochabamba, dançando em Luamba, gritando alfândega. Eu sou do tipo que faz comício, tem horror a compromisso. Você pode fazer o que quiser comigo, eu não ligo. Você pode fazer o que quiser comigo, eu não ligo. Eu sofri mapa astral legal. Minha mãe fazia mapa astral.